seguindo o ritual de sempre. Aquele luxo, vapor de luxo, pra bater ou pra apertar. Aqui quem menos corre voa. Ô louco, que noite. Mais uma dessa eu tombo. É isso aí. Com os neurônios batendo em retirada. Vivendo o nosso momento irracional como se fosse tudo normal. Só um comum observador de longe. De longe. Muito longe. Tudo estava num momento bom, eu só pensava em me divertir. Tudo estava num momento bom, mas começaram a me seguir. 10 horas com o gosto amargo, com o punhal no meu coração. Os olhos dela são da cor, mas são gelados como a solidão. Mulher, que consumiu ela até o fim. Mulher, quem amava ela tanto assim. O poço da loucura é muito fundo. O jardim da insanidade cabe eu, você e todo mundo. Você não vai servir, eles vão te esquecer. Mas aí, ganha quem sabe perder. Tudo estava num momento bom, eu só pensava em me divertir. Tudo estava num momento bom, mas começaram a me seguir. 10 horas com o gosto amargo, com o punhal no meu coração. Os olhos dela são da cor do mar, mas são gelados como a solidão. Mulher, quem amava ela tanto assim? Mulher, quem consumiu ela até o fim? Sem neurose, cada um sabe o dom e o tom e o tamanho da dose. A fazer, quem sabe de mim sou eu, quem sabe de você é você. Quem for de ficar vai ficar, e quem for de correr vai correr. Você não pode se fechar para o mundo por medo de se machucar. Senão você se machuca por não viver. Viva todo dia, viva devagar, ande pelo submundo, mas saiba voltar. Viva pela vida, viva pra mudar. Viva pelo mundo, o valor só lhe está. Mulher, quem consumiu ela até o fim? Mulher, quem matou ela no jardim? Sem medo do preço que eu tenho que pagar. Sem medo de ter me tornado um alvo. No fim da colheita, se eu serei salvo. Sem sonho, se torna objeto do inseto. Hoje eu sou caminho pelo certo. Mulher!